Olá, sejam bem-vindos ao programa Paraíso Lunar, programa com responsabilidade de Leandro Amadora e Alexandra Saraiva. Fique connosco ao som das músicas que lhe iremos fazer relembrar, muitas delas, outras recordar mais uma vez, umas mais antigas, umas mais recentes, e para que assim possa relaxar ao fim de um dia de trabalho. E então vamos ficar com as músicas para escutar neste momento de... Quais são, Alexandra? De seguida vamos ouvir duas músicas sem qualquer tipo de interrupção. A primeira delas será com Bryan Adams, Everything I Do It For You. E de seguida, os ABBA com I Have A Dream. Será um prazer levar até si estas músicas para que você possa relaxar no fim desta noite. Fique connosco, comigo e com Leandro Amador, assistindo ao programa Paraíso Lunar e sinta-se no paraíso. Do it for you. of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time. Espero que tenha gostado desta minha seleção musical, ou seja, a minha primeira seleção no programa Paraíso Lunar, e espero que realmente possa escolher muitas mais e que sejam do vosso agrado. De seguida iremos ouvir mais uma... três músicas. Exatamente, um seguimento de três músicas, e desta vez escolhidas pelo Leandro. Leandro, o que é que nos vais presentear? Vamos ficar agora nos próximos minutos com a música do Eu Sei, Papas na Língua, depois com o KPLV, A Dor de Esse Amor, e para terminar a sequência musical vamos ficar com a Martinha, Que Homem é Esse? Espero que os nossos ouvintes gostem desta seleção musical e nós vamos ficar aqui também por trás a ouvir estas músicas. Não duvido que gostes desta seleção, Leandro, realmente escolheste tudo com os nomes muito sugestivos. Andas assim tão apaixonado? A gente tem que andar sempre um bocado apaixonado, se não for mais nada, simplesmente pela vida. Ok, penso que gostei muito de... Penso, porque ainda não ouvi. São músicas, certamente algumas novas para mim. Essa da Martinha, que homem é esse? Vamos então tentar descobrir. Vamos ver que homem é esse. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, oh, yeah. Fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento,

Mal acredito que seja pra mim. Que homem é esse que me deixa tonta, feliz ao sentir todo o seu bem querer? Que homem é esse que tem no sorriso um jeito preciso de me convencer? Que homem é esse que eu tanto anseio, invadiu em cheio a minha ilusão? Que homem é esse? Ele bem que merece a minha paixão. Que homem é esse? Que coisa tão boa! Mudou minha vida e diz que me quer. Não sei se é verdade ou se mentira à toa. Só sei que esse homem me faz mais mulher. Que homem é esse? Que coisa tão boa! Mudou minha vida e diz que me quer. Não sei se é verdade ou se mentira à toa. Só sei que esse homem me faz mais mulher. E Serena, então, e Alexandre, já descobriste afinal qual era o homem? Não sei, eu acho que vai ficar ao critério dos nossos ouvintes tentarem descobrir não que homem é esse, mas que homem é este, Leandro Amador. E então, para que eles possam descobrir e terem tempo para isso, vamos ficar a ouvir? Desta vez, mais duas músicas, sim, porque eu não sou tão, tão despachado como tu. Vamos logo três. Eu escolhi mais duas, sendo para já Miguel Gameiro, com aquela música... E de seguida, Rosana, como uma deusa. Leandro, será que tu me conseguias transformar numa deusa? Ou que me conseguirias fazer sentir como uma deusa? Sei lá, eis a questão, mas no paraíso lunar, quem sabe, talvez. E posso fazer uma retificação, vamos ficar a ouvir o Miguel Gameiro com aquela canção e não aquela música. Oh, deixa lá aquela música, aquela canção. É o nervosismo, mas, pronto, entendo. Pronto, ok, tudo bem, eu nisto sou... É a tua primeira vez. É a minha primeira vez. É sempre aquela que custa mais, não é, Leandro? Eu acho que sim. A próxima já vai ser bem melhor. Pronto, então. Ficamos então, então de seguida. Vamos com estas duas músicas. Esperemos que continue a relaxar e que continue connosco ouvindo o programa Paraíso Lunar. Eu vou ficar com aquela deusa. Sou eu. Até exatamente. Já. Até já. Cidade parece dormir e eu quero ficar acordado. Perguntas-me o porquê de me estar a rir. Tenho o segredo mais bem guardado. E num abraço apertado cantamos aquela canção. Entre a prece e desejo, secreta paixão, rodamos entre quatro paredes. Com a força de um beijo, tiras-me o chão, corpo seco que mata a sede. E rimos como crianças, talvez já nem haja amanhã. Como a força do mar num porto qualquer, és a calma de um rio nessa pele de mulher. Como o chama que arde e se apaga a seguir, és passado, és presente, és futuro que há de vir. Como o ar que me falta e se aperta no peito, és a palavra certa no poema perfeito. Como brisa que vai numa tarde de verão, és a voz no silêncio, és aquela canção.

Aos domingos às 22 horas, Joana Santos leva-o até ao outro lado do espelho mágico com músicas, sons e palavras envolventes durante 30 minutos. Espelho Mágico, uma viagem ao mundo encantado, do lado lá do espelho, aos domingos às 10 da noite com Joana Santos. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe Romantismo no Ar. Romantismo no Ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Se gosta da música romântica, ouve a Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 00h. O programa Amor Sem Limites e Apaixone-te. Ora bem, depois desta nossa pausa para os nossos compromissos, publicitários. Ai, Leandro, isto está a correr muito mal hoje. Essa coisa de da primeira vez gostar mais, espero bem que seja mesmo isso de verdade. Aproveitámos também para tomar o nosso cafezinho. Espero que tenham gostado de mais uma seleção musical e, de seguida, Leandro... Vamos ficar com dois duetos fantásticos. Vamos ficar na companhia do Ricky Martin com a Cristina Aguilera e depois com o Henrique Iglesias, juntamente com o Juan Luís Guerra, Quando Me Enamoro. E tu, por acaso, já te enamoraste alguma vez? Oh, sim, eu já me enamorei. Mas neste momento estou muito enamorada e não tenho espaço para me enamorar mais. E tu, Leandro, estás enamorada? Tens assim um coração tão grande? Não, eu tenho um coração pequenino, mas tenho um amor muito grande dentro dele. E pronto, Leandro, vamos então ouvir a tua seleção musical e ficamos por aqui. Até já! Exatamente! Tonight, now you're here by my side. You just walked all my days and spent being next to you, little just loving you. Su momento, oh, no. Cuando me enamoro, a veces desespero. Então, para trás ficamos com o Ricky Martin e a Cristina Aguilera, e depois com o Henrique Iglesias juntamente com o Juan Luis Guerra, dois duetos latino-americanos e duas fantásticas músicas quanto a mim. Então, vamos prosseguindo com a nossa seleção musical para este paraíso lunar aqui na Rádio Antena Web. E vamos ficar agora com... Olha, Leandro, depois da tua seleção musical, uma seleção muito, muito latina, vamos mudar para a minha seleção 100% portuguesa, com duas músicas, tal como eu disse, 100% portuguesas. És muito latina. Sou tanto lusitana. Primeiro fica ao cargo dos Maxi, com a música Anjo Selvagem. A primeira música que deu lançamento a este grupo, os Maxi, foi a banda sonora também da novela com o mesmo nome, Selvagem, e de seguida uma mais recente, Leandro e Susana, com a música É Melhor Ficarmos Por Aqui. Pois é, Leandro. E nós vamos ter mesmo que ficar por aqui. Pois, o nosso produtor já está a refilar, que estamos a caminhar a passos largos para o final da emissão. Nós não estamos a querer caminhar assim a passos tão largos. Por que será, Leandro? Será porque gostamos da companhia dos nossos ouvintes? É, ou porque será que gostamos de estar aqui fechados no estúdio? Não, porque gostamos da companhia dos nossos ouvintes, da mesma maneira que esperemos que eles também gostem da nossa companhia. Exatamente, claro que vão gostar. E então vamos à música, vamos alongar muito o nosso paraíso lunar. Espero que se estejam a sentir como se estivessem no paraíso. Até já! Entraste na minha vida como um vulcão, e já não sei mais de mim se tu não estás aqui. Tu és o meu sonho, a tentação. Sinto bater tão forte o coração por ti. Amo-te, amo-te, dá-me o teu aqui. se desfaz. Olhos nos olhos, choramos os dois, pois já sabemos o que o dia traz. E a dor tão grande que vem no depois. Tempo que tem sido assim, e nós sentimos que vai sempre ser, pois há valores para ti e para mim, que esta paixão não consegue vencer. Que esta ferida seja bem maior. Cada de nós tem sua vida, e não há saída para o nosso amor. É melhor ficarmos por aqui antes de sofrermos demais, tu e eu. Cada de nós tem o seu mundo, e o melhor de tudo é dizer a se acaba outra vez. Há uma lágrima no nosso olhar que vai cair, sabemos porquê. O sonho acaba e temos que voltar. É melhor ficarmos por aqui antes que esta ferida seja bem maior. Cada de nós tem sua vida, e não há saída para o nosso amor. É melhor ficarmos por aqui antes de sofrermos demais, tu e eu. Cada de nós tem o seu mundo, e o melhor de tudo é dizer a. É melhor ficarmos por aqui antes que esta ferida seja bem maior. Cada de nós tem sua vida, e não há saída para o nosso amor. É melhor ficarmos por aqui antes de sofrermos demais, tu e eu. Cada de nós tem o seu mundo, e o melhor de tudo é dizer a. O Leandro e a Susana diriam há pouco, é melhor ficarmos por aqui, então agora vamos mesmo ter que ficar por aqui. E da minha parte, prometo que 2 ou 8 dias estaremos aqui, eu e a Alexandra, para lhe fazer companhia durante 1 hora e levar até si mais um paraíso lunar. E para já, vamos então dar a voz aqui à Alexandra, porque chegamos a um consenso da música que vamos encerrar este programa. Lá teve que ser, não é? Oh, Leandro, tu já deste conta que tu falas, o tempo passa e eu estou calada. Já deste conta disso? Então, e porquê é que não me mandas calar? És assim tão tímida? Muito. É tipo mesmo a música que há pouco ouvimos. Sou mesmo um anjo selvagem. Ora, muito bem, estamos mesmo... ser um anjo selvagem. Estamos mesmo a correr contra o tempo. E então, vou despedir-me dos nossos ouvintes com um grande obrigado e um até já, que será para daqui a 1 semana, com mais uma edição do programa Paraíso Lunar. Exatamente. E vamos então ficar com uma música de Marco Paulo que se chama A Chave do Teu Coração.